Samara 02116, é o Charlie Alfa Tango, está visual com um oceano. Controle 10198, bom voo. Controle 10198, bom 2012. Igualmente, toda a equipe e toda a tripulação. Obrigado. Gente, reporte visual com a Prado Forte. Chama na Prado Forte. Salvador de Pátria Control, good morning, go 1983, passing 2000 feet, dial de Pátria. O Melos Cabral fica atento a outros dois helicópteros no litoral à sua frente. Sim, você está visual com aqui. Bom. Tá valendo. Gol 193, radio contact flight level 360. Climb up to flight level 360, radio contact, go 193. Alfa Tango já liberou o tráfego das duas aeronaves, né? O Charlie Alfa Tango. Ciente, reporte. Corrijo, chama a torre 186. Samara, 1186, Charlie Alfa Tango. Torre 3002, pushback esse momento, porção 7. Alfa Tango, Romeo. Acha me táxi. Autorizado o posicionamento, pistão no zero, tá 3602. O Charlie Alfa Tango então, da presente, curva esquerda, reporta na final do pátio 5, 1012 no altímetro, no 0 no 2, o vento 040 graus com 08 nós. Reporta lá na final do pátio 5, 1012 no altímetro, Charlie Alfa Tango. Salvador, bom dia, azul 4207, passa o 220 para o 60, tem a Kilo. Confirme. Bom dia, azul 4207, passa o 220 para o 60 na Bonf, tem a Kilo. Azul 4207, a sua identificação desça para 3 mil pés, chegada a Bonf. Na bolsa com 1012. Afirmativo. Pode manter high speed até a duna? Autorizado. Gente, a intenção é o hangar ou o pátio 5? Hangadeira está? Está livre, o meu whisky. O Charlie Alfa Tango, apenas pela informação, vai pousar no pátio em frente ou o hangar da EBTA, não é isso? Afirmativo, você está visual com a aeronave e táxi no pátio 5. Na final, Charlie Alfa Tango. Gente, reporta um solo controlado, vento 060 graus com 0 nós. O Falcon informando vai pro hangar da EBTA, ok? Ok, senhor. Grato, um abraço. Whisky Osk Uniforme, chame a torre 18-6. Obrigado. Whisky Osk Uniforme, reporte curto final, piste no 7, 1012 no altímetro, no 0, no 2. Para cheque, o vento 060 graus com 09 nós. Whisky Osk Uniforme. Olá. Salvador, bom dia. Para o solo, qual o gol que chamou? A transmissão está muito baixa, eu já estou no volume máximo aqui. É o 397, por favor. Congonhas, por favor, senhor. Ok. Está autorizado Congonhas, São Paulo, nível 360. Decola da pista 10, curva direita, subida da El, após da El Leda. Após Leda, DCT Bridge. Bridge intercepta o Pesulu 16, até Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte. Após DCT Trive, após DCT Pirassununga. Controle 119.8 e o transponder é o 5147. 360 da El, Leda, depois Trive, Pirassununga, Trive, BH, Trive, sai no controle 19.8, transponder 147. Correto, 397, chame pronto no gate 3. Vou chamar, obrigado. 3602 para o táxi, 161 na borda, 3:15, Aracaju. Gente, na 3602, tá livre o táxi em frente, Juliette e Alfa, ponto espera 18:6, torre. Ajuste é 1012. 1012, ajuste em frente, Juliette e Alfa, 18:6, torre, 3602. Boa noite. Igualmente. Salvador 490, Lua 5490, está autorizado Petrolina, o nível é o 200. Decola da pista 10, mantém o eixo de decolagem até cruzar 2000 pés e assim curvará à esquerda e intercepte a radial 350 de Salvador, mantém a mesma por 20 milhas. Após a 20ª milha, DCT Albo, e após Albo, DCT Petrolina. O controle 119.8 e o transponder é o 5150. Correto, chame pronto na remota 14, o trip 5490. Já, Alfa, passando 8 quilos do Hotel de Matango, chame a torre 18:6 para o setor. Tango. Whisky Kilo Zulu, prossiga. Batendo no 500, visual com o Victor Vinci Juliette. Regressa. 0162 do Canado, com 7 a bordo. Cairu? Cairu, velho. Olha, Kilo Tango Romeu. Kilo Tango Romeu, prossiga. Passou o travão do Salão da Barra, para seguir, São São Paulo. Quilo Tango Romeu, frequência livre. Romeu. Livre. Padura da presente, azul 4207. Negativo, tem área restrita na proa. E o Quebec, você confirma sua altitude? E o Quebec, você confirma sua altitude? Informo que eu recebo 1.100. Sou Romeu Oscar, na escuta? Questionamento, o channel 63, corrijo, 6140. 6140 está no 02. O 6140 está livre, chame para o táxi. Livre, reporte o táxi 63, 6140. O Kilo Zulu autorizado. Caraca. Kilo Romeo Oscar, prossiga. Vem de morro? Gente, via corredores, reporte rotatório. Mike Papa Lima, frequência livre. Azul 4207, informo 3 tráfegos, sua posição de 12 horas, entre 10 e 12 milhas, a 1500 pés, visuais com rumo nordeste. Terra 09 do GPS 4207, azul. Desça para 2500 pés, autorizado LS. 2500, reportar estabilizado. E após descer até Petrolina. Essa saída é devido à restrição sobre a base naval de Aratu, ok? Falou, Pagino. Decolado as 43, 1098, controle com voo. Valeu, Sandra, 602, bom dia. Maria Justa no 012. 612 e 3000, chegando a Mari, informa que perdeu contato com o Recife na posição. Controle de Salvador, bom dia, voo 1260, mantém 1960, para descer. 260, desça para 4000 pés, ajuste no 012. 260, desce para 4000, voo contra. Interlagos, é o Esquilo Jolô. Gente, reporte rotatória. Pelo voo. Controle Salvador, tá 3602, passa 2207. 3602, contato radar, subou 300. Nível 300, autoriza a lei da UBDEV. Telematango. Prossiga, Telematango. Parada do nosso setor, prossegui para a pôr. Afirmativo, da presença livre, reporta um solo controlado do pátio 4, 060 graus, 11 nós, Hotel Matango. Chame a torre. Em 118.6, ajuste no 012. Civitac, com espera, 86, 012, controle Stan 3602, se possível coordenar o nível 260. Guarde. Aguarde. No zero, ok? Na final do no zero, na longa final. Ok, tá azulizando, vai direto, Levatão. Afirmativo, senhor. Gente, recebo 1300. Tá passado aqui um pouquinho sem pé e tá regressando pra mim. Poxa, né, 6140 decola sem parada? Afirma. Autorizada a linha de decolar, pressionou 0, vento 070 graus com 099, Oxené 6140. Linha de decola está 10, parada mesmo. 140. Reporta final para o 4, 4, Telematango. Reporta o solo controlado, vento 070 graus com 099, Telematango. Salvador, bom dia, azul 4207, 6 milhas visual. Azul 4207, continua aproximação, aguarda pista livre, depois da Oceanair Bianca tomando posição para iniciar a rolagem. O vento 060 graus com 09 nós para cheque, o altímetro no 0 no 2. Aguarda apenas a pista livre, azul 4207. Aguarda, 07. Estou aí com aquele cordial bom dia, está passando o esquilo do louco. O esquilo Zulu, reporte curto final, pista no 7, 1012 no altímetro, no 0 no 2, informa o tráfego em Embraer da Azul, aproximadamente marcador externo. Tentando se encaixar como número 2 aí, o esquilo Zulu. Já com nós, 260, 3602. Tem um Campa 20, a Vitor Linha Juliette. Vitor Linha Juliette, chame a torre 186. 186, Júlia. 5 milhas fora, setor norte, não vai interferir na sua aproximação. O tráfego vai aportar, vai pousar a sua cauda, ok? Ciente, 4207. Torre Salvador, passando por Victorino de Juliette. Victorino de Juliette, reporte final no 7, 1012 no altímetro, Victorino de Juliette. Contrato final é 7. Azul 4207, livre pouso, pista no 0, vento 050 graus com 07 nós. Baixar travado, pouso autorizado no 0, 4207. Chosca, Oscar Bravo, é Papa Tango ou Papa Romeu? 6140, decolado aos 48, 1098 é o controle, bom voo. 1098, graças daqui a pouco. Final no 7, Victorino de Juliette. Reporte na curta, 1012 no altímetro, vento para cheque 050 graus com 08 nós, Victorino de Juliette. Botará na curta, Juliette. Informa muitos pássaros aqui na final da no 7, o quilo Zulu. Baixou e travou, visual com azul, guardando autorização. Muito grato pela informação, Whisky Kilo Zulu. Irei informar as demais aeronaves, confirmando já baixar travado. Confirma. Afirmativo, Embraer da Azul já livrou o eixo da 7, tem pouso autorizado, vento 050 graus com 09 nós. Pelo Zulu. O Victorino Juliette copiou a informação do colega? Afirma, Júlia. Sente. Casca Bravo, só confirmando, o senhor está no pátio de cargas, no pátio 3, aviação geral? Afirmativo, inclusive, solicitamos, se possível, a interseção delta, também existente. Ah, ok, o senhor está à esquerda do 727 aí da Varilog, né? Em frente ao prédio dos Correios, né? Exatamente, em frente ao prédio dos Correios. Está pronto para cópia? Afirmativo. Autorizado, Vera Cruz, o nível... Será a 1000 pés, restrito, no corredor Axé. Após o farol da barra ingressa no caixa prévio, decola da 1-0 a partir da interseção delta, curva à direita, 19-8 é o controle, 18-6 a torre, 0176 no transponder. Afirmativo, 0176 no transponder, decola a 10 a partir da interseção delta, corredor Axé, 1-10, corredor 19-8 a torre, 18-6. Correto, está livre o acionamento, reporte para o táxi. Reportamento. Solo, muito boa tarde, bom dia. Azul 4207, livrou ou está na alfa? Gente, Azul 4207, táxi em frente, Alfa Juliette. E o gate é o número 9. Frente Alfa Juliette, gate 9, 4207. Para o táxi, o Oscar Bravo. Gente, o Oscar Bravo. táxi até a táxi aí, Kilo. E dê passagem a um Embraer 190 da Azul, que já se encontra na Alfa, ok? Também na Quebec, ok? Tem condições de fazer o 180 aguardando aí dando passagem ao tráfego? Afirmo. Muito grato, então. Gol 260, desça para 2000 pés, autorizado EDS. Para 2000 pés, autorizado EDS, gol 260. Encontro da presente para 17 km. Afirmativo. Entrando na Quebec, visual com estilo Zulu, afirmativo, Juliette, no solo 52. É, ingresso em Quebec, faz 180 e aguarda, ok? Tosca Brava, após o Azul, cruze a Taxi Alfa, mantenha no ponto médio da Delta e chame a torre em 118.6. Qual o POB? 04, POB. Gente, tenha um bom voo, até a volta. Muito obrigado. Oscar Bravo, autorizado ingresso e decolagem, pista no zero, vento 070 graus, com 10 nós. American 980, clear to push and start, and report for taxi. Clear to push, we'll call you for taxi. Tango, Juliette de Abraço. Prossiga. Decolado de Costa de Cordeiro. Está cruzando no 1.800 pés, acionado 2.000 para lançamento de paraquedistas na vertical do aeródromo. No 090. O Juliette de Abraço está com pista a bordo, carro 206. Baixo tá bom, hein? Juliette de Abraço, reporte atingindo 90, pronto para o lançamento. Um código transponder para o Bravo. 0 graus com 099, quilo, Romeo Oscar. Ele posição no 7, Romeo Oscar. Curva direita para o Oscar Bravo. Afirmativo, Oscar, Oscar Bravo, 55, curva direita, reposto cruzando a final da 35. Bravo. Matou 3896. 3896, torre 186. Torre de Salvador, muito bom dia, 3896 da Tampa, fã de ACA, baixou e travou. Afirmativo, tanto 3896, altímetro no 0 no 2, atente a pássaros durante a aproximação. Somos tráfego, um Highlander pousando agora na pista auxiliar no 7, não vai interferir na sua aproximação. Já embaixo travado? Afirmo, baixou e travou. Guarde apenas a autorização de pouso, 3896, continuando a aproximação. Na sua escuta, confirme o vento, por gentileza. Palima. Mike Papa Lima, prossiga. Decolado da Praia do Forte, senhor. A altitude é Vera Cruz. Gente, via corredor forte. Reporte buraquinho. Positivo, vai via corredor forte. Depois tá autorizado, vai via Interlagos, cruzar Salvador. 3896. Vai pelo vai via litoral. Via litoral. Quilo Zulu, ingresso até o pátio 4, aeroporto livre. O Victor India Julie segue o Seneca, aeroporto livre. Oscar, Oscar Bravo cruzou a final do trem 5, prossegue agora no corredor Axé com controle 109.8, bom voo até a volta. Oscar Bravo. India Juliette está autorizado, caiu Lorenzo, mil pés, corredor Axé, pós caixa pregos, decola da 17, curva à direita, o controle 119.8 e o transponder. Acione o 0160. O Vitor Índio Juliette, modifique seu transponder para o 0165. Salvador, trip 9955. Na remota, ou na 3, solicita pushback, senhor. Mantenha a posição na remota, o trip. Temos um. O América já está acionado aí no gate 11. Vai iniciar o táxi em mais um minutinho. Aguarde só um instante. Tá, gente, aguardando. O Vitorinho de Juliette, para o novo acionamento, chame. Chame a torre, 118.5, o cotejamento está correto. Alô, Salvador, muito bom dia, 3896 da Tele Bruno, se escuta. Ah, 3896, táxi de alfa, chamamento da Juliette. Alfa, chamamento da Juliette, 3896. Prossiga. Pedro, me ativa até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Julie. Acione 0123 no transponder. Acione 0123, transponder. Autorizado. Mega 982, Julie Taxi. Ok, Mark 980, clear taxi via apron, Juliet and Alpha on rolling point, call tower on 118, decimal 6, altimeter 1012. 1012, Juliet Alpha of holding point 10 and hold bill 118, decimal 6, good day, American 980. Good day. Tipo 5490, após o América, tá livre, puxar e acionar na remota e chama para o táxi. Confirmando, seria o 39055. Melhor, o 9955, quero desculpar, após o América, tá livre, puxar e acionar na remota, ok? E chame para o táxi. Sim, passa a Rádio América, obrigado, um abraço. Baixame a torre 18.6. Chega para o gate 6 dúzia. Hoje observando América após passagem do meio, segue para 6 dúzia, 3896. Acessou, já passou para a torre com certeza. Ah, segue a estrada do Cuco, sobrevando a estrada do Cuco, reporta no Través Norte aqui da torre de controle. Para a gente.